Observa las aguas. Buenas noches, Grupa 03, establece el ES, runway 10. Grupa 03, buenas noches, tráfico. Sorry, I haven't said the final communication now on 010. Please confirm, do you have landing gear down in Lux, sir? It says landing gear down in Lux. Delta 03 appears to land runway 10. Wind is 340 degrees, 02 knots, QNH 10, 10. Delta down runway 10, but it's alright. Papa 03 on the ground at 5-1, vacate the runway in the next intersection to your right, then call ground frequency 121.1, Papa 03. We will vacate the next to the right and 121.1 with ground, thank you. Crown. Buenas noches, this is your partido E3, marketing by Quebec. Bravo 03, clear taxi via Alpha and Juliet to stand 11, Bravo 03. Alpha, Juliet, stand 11, Bravo 03. 961, informação em curso agora é hotel. Para o Galeão, eu tenho 360 já aprovado, o senhor está transcópia? Plano 961, autorizado para Serra Brava, Golfo Lima, via Upper November 857 até Morro Sul, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto posição Irumi, controle 120.8, transponder 5453, gol no 961. Gol solicitado, Salvador Gagel, 360. Na Upper 92, que é a curva atingida, saída da El, após o direto virou, controle 1208 e transporte 5453, contingimento correto no 961, no portão 2, time pronto para o pushback acionamento. Trabalhei em voo no 961. Multan 31971, confirmação hotel? 31971, bom dia hotel, confere, nível 320 tem aprovado já para Guarulhos. O senhor está pronto para cópia? Pronto, 31971, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, via Upper Zulu 10, até Tango Bravo Eco, nível de voo 320. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva. Controle 120.8, transponder 5461, TAN 3171. TAN 3171, saída da El, transição Motiva. Negativo, 3171 é a saída da El com transição Motiva. Outra 3171 é a saída da El com todas as restrições de nível da carta. Após da El voa Leda, após Leda voa posição Motiva, senhor. Da El, transição Motiva. Protegimento da 31971, da El Transição Motiva, portão 10, chame pronto para o pushback acionamento. Copiou? Solo Salvador? Confirme se copiou a autorização, o protegimento correto. Vamos lá, mais uma vez. 320, protegido 10 da Salvador da El, transição Motiva, 461, controle 1208. Correto, protegimento 3171, portão 10, chame pronto para o pushback acionamento. Transição 10, incidente acionamento, 3179. Zorgo 1961, posição 2 para posicionamento. Portão 2 aprovado, posicionamento no 961, chame pronto para o táxi. Chamar de Zorgo 1961. Salvador, o gol 1961, está com POB 175, autonomia de 4 horas, contato Florianópolis, está pronto para o táxi. Para o gol 1961, no táxi aprovado via Indian Alpha, até o ponto de espera pistola 0, ajuste no 011 agora, 1011, ponto de espera quando pronto, chame torre 1-8-95, gol 1961. Alfa, ponto espera, gol 1-0, Salvador, bom dia, Gol no 961, na próxima contestação no 0, pronto. Gol no 961, autorizado a alinhar e decolar pistola 0, o vento agora de correção. O 961 na linha e mantém pistola 0. Alinhar e manter a 1-0, Gol no 961. Bono 961 autorizado a decolar, pistão no zero, vento de 320 graus com 02 nós. Decolagem da pistão no zero, Bono 961. Bono 961, decolado aos 28, chama agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. observador, bom dia, 896225. 225, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 011, cheque trem, senhor. Baixando o checado agora. Ajuste na 6255, correção, 6225, pouso autorizado na pista no 0, vento variável com 2 nós, agora de 350 graus, ajuste 1011. Pouso no 0, 1011, 6225. Meia 225 no solo aos 33. Libere a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121 do Small 1. Aprovado Alfa e Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, será 6225. Pegando 71 para o táxi com 2.17 a bordo, 3 horas e 45, de autonomia Terra Galeão. Do Galeão, 217, 345, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera Pequeno 0, ajuste no 09, no ponto de espera, quando pronto, chame torre 118, decimal 95, 3171, tem um bom voo. Táxi principal Índia, 1011, 759, final no 0, visual. 59, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 01, check tension. Baixar e travado. 759, pouso autorizado, pistão no 0, vento de 340 graus, 02 nós. Ok, livre pouso na 0759. Eu 4040, autorizado, nível de voo 340 para Sierra Bravo Charlie Foxtrot via Prozolo 21, pista em zona 0, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa direto posição Elefa, controle 120.8, aciona 5466 azul 4040. Protegimento correto, azul 4040, portão 3, chame pronto para o pushback, assinamento. Solo, bom dia, 959, livrou. Bom dia, no 759, aprovado Alfa e Juliette para o portão 10. Alfa, Juliette, 10, 97, pronto. Salvador, bom dia, 3171, ponto 3090, pronto. Bom dia, 3171, condições de agilizar a linha da cola sem parada, senhor? Virou ativo. A linha da cola sem parada agora pista no 03171, agilizando manobras na medida do possível. Vento variável com 2 nós, agora 350 graus, ajuste 1011, 3171. Agilizando, decola, autorizando decolagem, 3171. Zuno 53, eu tenho 360 já aprovado para o Galeão. Prepare a saída da El, Leda e Irumi e aguarde só um minuto com a dupla de ajuda. Zuno 093, da Gol, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 01. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Eu tenho um Airbus Datan em mais alguns segundos iniciando a corrida da pista no 0093. Ok, thank you, boa, na 093. Zona 53, pronto para a cópia? Pronto. Entrei Zona 53, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via por novembro 857 até Moussu, nível de voo 360. Pista em Zona 0, Primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi. Controle 120.8, transponder 5467, o TAN 31, número 53. 7, do lado de Aleão, 360, transponder 8.7, da 190, para a direita, da El, Leda e Irumi. Controle 208, adiciona 5467. Correto, protejamento 3153, portão 4, chame pronto para o pushback.